trocados. Quem não tem vai de carancho e quem tem paga dobrado. Vou dar de rédea pra o lado de uma bailanta, tirar o pó da garganta com um liso de primeira. Vou dar de mão numa morena faceira, me espalhar num bate-coxa sapecando uma vaneira. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra cantos do meu pago. No meu peito eu também trago minha estampa de campeiro. E no entreveiro aperto bem a parceira, puxando e rasgando a gaita, sapecando uma vaneira. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim. Sei de peleias, fandangos e carreiradas, e já acordei madrugada deitado sobre os arreios. Vivo em rodeios, gosto de um tiro de laço, e por ser um campesino gosto de tudo que faço. Me criei livre, respirando a liberdade, lutando pela igualdade de um pampa talvez distante. E nas andanças, para espantar a canseira, me acampo sobre os pelegos, sapecando uma maneira. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim. Vamos que vamos, dele que dele, toca, toca, toca pra mim.